Amor, não desligue! Você não ligou o rádio! Você ligou certo! É que eu não estou podendo atender agora! Não faz mal, deixa o seu recado após o sinal e assim que eu me desligar do que eu tô fazendo, eu ligo pra você! Enquanto isso, ligue o rádio ou a TV! Quem sabe você não me ouve no ar agora!